Ficheiro 26, página 246. Nesse instante a porta abriu-se e Fast irrompeu na sala. Parecia ofegante. Peço desculpa pelo atraso. Posso interromper? Ekstrom fez-lhe sinal para que continuasse. Esta Lisbeth Salander é uma personagem muito interessante. Passei a manhã na assistência social e na agência de tutoria. Despiu o casaco de couro e pendurou nas costas da cadeira antes de se sentar e pegar no bloco de notas. Na agência de tutoria? Perguntou Ekstrom, de testa franzida. É uma miúda muito perturbada, continuou Fast. Foi declarada interdita e confiada sob tutela. Adivinhem quem é o tutor? Fez uma pausa dramática. O Dr. Nils Bjurman, proprietário da arma usada em Enskeda. A notícia teve, sem dúvida, o efeito que Fast esperava. Demorou 15 minutos a pôr o grupo ao corrente de tudo o que descobrira a respeito de Lisbeth Salander. Resumindo, disse Ekstrom, depois de Fast ter terminado, temos na provável arma do crime as impressões digitais de uma mulher que passou metade da adolescência em instituições psiquiátricas, que se supõe ter ganhado a vida como prostituta, que foi declarada legalmente interdita e que tem tendências comprovadamente violentas. É caso para perguntar que raio anda ela a fazer à solta. Revela tendência para a violência desde a escola primária, esclareceu Fast. Parece ser uma verdadeira psicopata. Mas, até ao momento, não temos nada que a relacione com o casal de Enskeda. Ekstrom tamborilou com os dedos no tampo da mesa. Talvez este duplo assassínio não seja assim tão difícil de esclarecer, ao fim e ao cabo. Temos uma morada para essa Salander? Na Lundagatan, em Södermalm. Segundo as finanças, trabalhou intermitentemente na Milton Security. E que raio de trabalho fazia ela numa empresa de segurança? Não sei. Estamos a falar de rendimentos bastante modestos durante vários anos. Talvez fosse empregada de limpeza ou algo parecido. Fez Ekstrom. Não tardaremos a sabê-lo, mas para já temos de encontrá-la. Concordo, disse Bublansky. Deixamos os pormenores para mais tarde. Temos então um suspeito. Hans e tu, Kurt, vão à Lundagatan e tragam a fulana. Tenham cuidado, não sabemos se tem outras armas e não sabemos até que ponto é verdadeiramente perigosa. Entendido. Bolha, interrompeu o Ekstrom. O diretor da Milton Security chama-se Dragan Armansky. Conheci-o durante um caso há já alguns anos. É de confiança. Vai visitá-lo e conversa um pouco com ele em privado a respeito desta Salander. É melhor ires antes que ele saia. Bublansky ficou visivelmente aborrecido. Em parte por Ekstrom o ter tratado pela alcunha, em parte por ter formulado o pedido como uma ordem. Assentiu secamente com a cabeça e olhou para Sónia Modig. Sónia, continuas a procurar o Bjurman. Bata todas as portas da vizinhança. Penso que é importante encontrá-lo. Ok? Temos de encontrar uma ligação entre essa Salander e o casal de Enskeda. E temos de situá-la em Enskeda, na altura dos crimes. Erker arranja fotografias dela e mostra-as aos vizinhos. Operação porta a porta, esta noite. Leva alguns agentes uniformizados para te ajudarem. Bublansky fez uma pausa e coçou a cabeça. Raios me partam, com um pouco de sorte, podemos ter o problema resolvido e embrulhado esta noite, e eu a pensar que ia ser uma das tais investigações. Mais uma coisa, interveio Ekstrom. Os mídia estão, como seria de esperar, a pressionar-nos. Prometi-lhes uma conferência de imprensa para as três. Posso tratar disso, desde que tenha alguém do gabinete de imprensa a ajudar-me. Calculo que alguns jornalistas vão tentar falar diretamente com vocês. Até nova ordem, não dizemos uma palavra sobre a Lisbeth Salander ou o Bjurman. Dragan Armansky decidira ir para casa mais cedo. Era quinta-feira santa e ele e a mulher estavam a pensar passar o fim de semana da Páscoa na casa de verão que tinham em Blido. Acabava de fechar a pasta e de vestir o casaco quando a recepcionista lhe ligou a comunicar que o inspetor Jan Bublansky da Judiciária desejava falar-lhe. Armansky não conhecia Bublansky, Mas o facto de um inspetor da judiciária querer falar com ele foi o suficiente para fazê-lo voltar a pendurar o casaco no cabide. Não lhe apetecia falar, fosse com quem fosse, mas a Milton Security não podia dar-se ao luxo de ignorar a polícia. Foi receber Bublansky no corredor, junto ao elevador. Obrigado por me dispensar um pouco do seu tempo, disse Bublansky. O meu chefe, o procurador Ekstrom, manda-lhe cumprimentos. Trocaram um aperto de mão. Ekstrom, sim. Encontrámo-nos um par de vezes, há já alguns anos. Um café? Armansky fez uma paragem na máquina de café e premiu o botão para tirar dois expressos, antes de guiar Bublansky até ao seu gabinete e oferecer-lhe um dos confortáveis cadeirões junto à janela. Armansky é um nome russo? Perguntou Bublansky por curiosidade. O meu também acaba em Ski. A minha família é originária da Arménia e a sua, da Polónia. Em que posso ser-lhe útil? Bublansky tirou o bloco de notas do bolso. Estou a investigar os crimes de Enskeda. Parto do princípio que ouviu as notícias. Armansky fez um curto aceno de cabeça. O Ekstrom deu-me a entender que é uma pessoa discreta. Na minha posição, tenho interesse em colaborar com a polícia. Sou capaz de guardar um segredo, se é isso que quer saber. Ótimo. Procuramos uma pessoa que, a dada altura, trabalhou para a sua empresa. Lisbeth Salander. Conhece-a? Armansky sentiu uma bola de cimento formar-se-lhe no estômago. A sua expressão não se alterou. Posso saber por que é que procuram Fröken Salander? Digamos que a consideramos alguém com interesse para a atual investigação. A bola de cimento no estômago de Armansky cresceu. Provocava-lhe uma dor quase física. Desde o dia em que conhecera Lisbeth Salander, sempre tivera o pressentimento de que a vida dela se encaminhava para uma catástrofe. Mas sempre a imaginara como vítima, não como agressora. Continuou a não revelar qualquer emoção. Lisbeth Salander é então suspeita de ter cometido os crimes de Enskeda? Entendi bem as suas palavras? Bublansky hesitou um instante e então assentiu. Que pode dizer-me a respeito dela? O que é que quer saber? Antes de mais nada, onde podemos encontrá-la? Vivo na Lundagatan. Vou ter de procurar a morada exata. Tenho um número de telemóvel. Temos a morada. O número de telemóvel seria útil. Armansky dirigiu-se à secretária e leu o número em voz alta. Bublansky tomou nota. Trabalha para si? Tem o seu próprio negócio. Confiei-lhe alguns trabalhos em regime de freelance, de 1998 até há cerca de um ano e meio. Que género de trabalho fazia ela? Investigação. Bublansky ergueu os olhos do bloco de notas. Investigação? Repetiu. Investigações pessoais, para ser mais exato. Um momento. Estamos a falar da mesma rapariga? A Lisbeth Salander, que procuramos, não acabou o secundário e foi oficialmente declarada incapaz de gerir os seus assuntos. Hoje em dia já não se diz declarada incapaz, disse Armansky calmamente. Quero lá saber de como hoje se diz. A rapariga que procuramos é tida como uma pessoa profundamente perturbada e com propensão para a violência. Além disso, temos um relatório da assistente social que dá a entender que, em finais dos anos 90, se dedicava à prostituição. Não há nada nos registros que indique que era capaz de qualquer espécie de trabalho qualificado. Os registros são uma coisa, as pessoas outra, completamente diferente. Está a dizer-me que ela tinha qualificações para fazer investigação pessoal para a Milton Security? Não apenas isso. Lisbeth Salander foi, de longe, a melhor investigadora que alguma vez tive. Bublansky pousou a caneta e franziu a testa. Parece falar dela com respeito. Armansky baixou os olhos para as mãos. A pergunta marcava uma bifurcação na estrada. Sempre receara que mais cedo ou mais tarde Lisbeth acabasse metida em sarilhos, mas não conseguia imaginá-la envolvida no duplo assassínio em Enskeda, no papel de assassina ou outro qualquer. Mas que sabia ele a respeito da vida privada de Lisbeth Salander? Recordou a recente visita dela ao escritório, em que afirmara misteriosamente ter dinheiro suficiente para se governar e não precisar de emprego. O mais sensato, o mais razoável naquele momento, seria distanciar-se de tudo o que tivesse a ver com Lisbeth Salander, pessoalmente, sem dúvida. Mas, sobretudo, como representante da Milton Security. De todos os modos, pensou, Lisbeth era provavelmente a pessoa mais solitária que conhecia. Respeito e competência são atitudes que não se encontram em registros escolares nem em processos individuais. Conhece, portanto, o passado dela, que está sob tutela e que teve uma infância muito complicada, sim, e mesmo assim confia nela. É precisamente a razão porque confio nela. Importa-se explicar? O primeiro curador dela, Holger Palmgren, era advogado do velho Milton. Pegou no caso quando ela era adolescente e convenceu-me a dar-lhe emprego. Ao princípio, encarreguei-a de separar o correio e fazer fotocópias, coisas assim. Mas acabei por descobrir que tinha talentos incríveis. E pode esquecer qualquer relatório que diga que ela foi prostituta, é puro disparate. A Lisbeth passou por um período difícil na adolescência e era indiscutivelmente um pouco rebelde, mas isso não é o mesmo que infringir a lei. A prostituição é provavelmente a última coisa no mundo a que ela recorreria. O atual tutor é um advogado chamado Nils Bjurman. Não o conheço pessoalmente. O Palmgren sofreu um AVC aqui há 2 anos. A Lisbeth deixou de trabalhar para mim pouco depois. O último trabalho que ela fez foi em outubro, há 1 ano e meio. Porque foi que deixou de lhe dar trabalho? Não fui eu que deixei de lhe dar trabalho. Foi ela que interrompeu o contacto e desapareceu. Foi para o estrangeiro, sem uma palavra de explicação. Foi para o estrangeiro. Andou quase 1 ano por fora. Isso não pode ser verdade. O Bjurman apresentou relatórios mensais sobre ela durante todo o ano passado. Temos cópias em Kungsholmen. Armand, que encolheu os ombros e sorriu. Quando foi a última vez que a viu? No início de fevereiro. Apareceu de repente para me fazer uma visita de cortesia. Tinha passado todo o ano anterior fora do país, a viajar pela Ásia e pelas Caraíbas. Peço desculpa, mas estou a ficar um pouco confuso. Estava convencido de que esta Lisbeth Salander era uma rapariga mentalmente doente, que não acabou o secundário e se encontrava sob tutela. Agora diz-me que era uma investigadora excepcional, que tinha o seu próprio negócio e que ganhou dinheiro suficiente para passar 1 ano a viajar à volta do mundo, tudo isto sem que o tutor dela desse o alarme? Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Há muitas coisas que não batem certo. No que diz respeito a Fröken Salander. Posso perguntar qual é a sua opinião geral a respeito dela? Armansky pensou um pouco. Finalmente disse: É uma das pessoas mais irritantes e inflexíveis que conheci em toda a minha vida. Inflexível? Não faz absolutamente nada que não queira fazer. Está-se totalmente nas tintas para o que as outras pessoas pensam dela. É extraordinariamente habilidosa. Nunca conheci ninguém como ela. É desequilibrada? Como é que define desequilibrada? É capaz de assassinar 2 pessoas a sangue frio? Armand-se ficou calado durante algum tempo. Lamento, não posso responder a essa pergunta. Sou um cínico. Acredito que todos nós somos capazes de matar em desespero, por ódio, ou pelo menos para nos defendermos. Não afasta a possibilidade, em todo o caso. Lisbeth Salander não faz nada sem ter uma boa razão. Se matou alguém, foi porque sentia que tinha uma boa razão para o fazer. Posso perguntar por que suspeita a polícia do envolvimento dela naqueles assassínios? Bublansky hesitou um instante. Os olhos dele encontraram os de Armansky. Isto fica entre nós? Absolutamente. A arma do crime pertence a Nils Bjurman e tem as impressões digitais dela. Armansky cerrou os dentes. Era uma forte prova circunstancial. Só soube dos assassínios pela rádio. Do que se tratou? Drogas? Ela anda metida em drogas? Que eu saiba, não. Mas, como disse, passou por um mau período na adolescência. Foi presa várias vezes por embriaguez. Os registros hão de dizer se havia ou não drogas envolvidas. Não temos o um motivo para os assassínios. As vítimas eram um casal respeitável. Ela era criminologista, há poucas semanas de obter o doutoramento. Ele era jornalista. Mia Johansson e Dag Svensson. Os nomes dizem-lhe alguma coisa? Armansky abanou a cabeça. Estamos a tentar encontrar uma ligação entre eles e Lisbeth Salander. Nunca ouvi falar deles. Bublansky pôs-se de pé. Obrigado pelo seu tempo. Foi uma conversa fascinante. Não sei se fiquei a saber muito mais do que já sabia, mas espero que o que foi dito possa ficar entre nós. Evidentemente. Voltarei a entrar em contacto, se necessário. E, claro, se Lisbeth Salander, certamente, disse Armansky. Trocaram-me perto de mão. Bublansky já ia a caminho da porta, quando se deteve. Não conhece, por acaso, alguém que se dê com a rapariga? Amigos? Conhecidos? Armansky voltou a abanar a cabeça. Não sei nada da vida privada dela. Exceto que o antigo tutor era importante para ela, Holger Palmgren. Está num centro de reabilitação em Ersta. É possível que Elizabeth tenha entrado em contacto com ele desde que voltou. Nunca teve visitas quando trabalhava aqui? Haveria registro do facto, suponho? Não. Trabalhava sobretudo em casa e só cá vinha apresentar os relatórios. Com muito poucas exceções, nem chegava a conhecer os clientes. A não ser, talvez, um súbito pensamento irrompera no cérebro de Armansky. O que foi? Há outra pessoa com quem ela talvez tenha entrado em contacto. Um jornalista que conheceu há um par de anos. Fartou-se de procurá-la enquanto ela esteve no estrangeiro. Um jornalista? Chama-se Mikael Blomkvist. Lembras-te do caso Venerstrom? Bublansky voltou lentamente para trás. Foi o Blomkvist que encontrou o casal em Enskede. Acaba de estabelecer uma ligação entre Lisbeth Salander e as vítimas do crime. Armansky sentiu a bola de cimento pesar-lhe dolorosamente no estômago.